Capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são estas pessoas que estão com você?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo." As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. "E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho?" perguntou Esaú. Jacó respondeu: "São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade." "Meu irmão, eu já tenho muitos bens", disse Esaú. "Guarde para você o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente." Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: "Vamos andando, eu o acompanharei." Jacó, porém, respondeu: "Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir." "Está bem", disse Esaú. "Mas, pelo menos, permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo." Jacó respondeu: "Não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante." Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Hamor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Eleo Israel.